MC Gamba original. Só quando se tem o beat na mão que se pode ter uma vaga, uma certa noção de locução. Quem sente, entende, ouve com coração, escuta o som. Depois passa pro irmão junto com o bom. Quem sabe, quem curte, marca na atividade. Não tem maldade, nem idade, RJ, criatividade. Cola nos bares, é só chegar, fica à vontade. Depois pegar o mic e gasta na simplicidade. Se é de prática, então já sabe. Quem cola junto curte, quem curte fica à vontade. A vida tá fluindo, podem chegar mais longe do que imaginam. Em menos tempo até do que estimam. A vida consiste em aceitar seus desafios. Eu aceito os meus, sigo tranquilo e tô sorrindo. Chegando de fininho, chegando de fininho. Se Deus está comigo, os amigos não tô sozinho. Sempre nativo, o negócio é chegar, rimar pra quem assimila a rima. Não discrimina, se for pra chamar todos mano, pega e chama logo todas as minas. Fica pra cima. Jamais fica incomodado com a presença feminina. Chegando de fininho, falando no meu vida. Chá de camomila, pois o ouvido do neguinho. Saindo de fininho, vou caindo pra cima. Meu nome é Bruno, não é apelidado em me seguir. Apelidado em me seguir, apelidado em me seguir. O bom, o som, o tom, o beat. Olho vermelho pra mim não é conjuntivite. O convite, a rima tá no clima. A galera chega mais, se aproxima. Em cima do palco o ato é feito. Quem entra mete a cara, tudo desse jeito. Não importa o que eu me queixo, o mundo não é perfeito. Esqueço disso tudo, ouço o som e aproveito. A base, o ar, o mar, limite. Vejo no horizonte, só na que multiplique. Uso o ar, não me irrite. Reflete no luar, na rua, não se finge. Pra quem pensa, pensar não desiste. Pra recomeçar, cada dia tem um beat. Pra pensar, cada dia tem um beat. Beat, beat, beat. Yes, man. Beat, beat, beat, beat. Tá vendo?